50 de Colo 01, né? Chame 120, decimal de controle, meu. Salvador, boa noite, tá 3850. 58, sobe 370, mantém o perfil da saída da Momo, transmissão frote. Atenção 370, mantendo o perfil Momo, tá 3850. Número 3, na escuta. Ainda 3, prossiga. Verificamos com o centro Recife. A sua DLL foi emitida agora, agora não, há 15 minutos atrás. Porém, ela foi emitida quando o plano já havia vencido, já havia expirado. Sendo assim, é necessário que o senhor veja com a companhia para fazer um novo plano para Brasília, nesse caso. Ah, ok, a informação que eu tinha é que foi emitida às 23h40, 5 minutos antes de vencer. Vai entrar em contato com a companhia de novo, para ver o que acontece. Mas o seu plano é às 22h45, sendo assim, venceu no caso, às 23h30. É, então, acho que eles fizeram para 22h40, então, a DLA. Bom, enfim, eu vou chamar a companhia de novo. Fala, Salvador, muito boa noite, Gol. No 604, inicial, só para apresentar a entrada. No 604, prepara a mão, agora e cópia, Fortaleza 370. Fazendo o código, prepara o quê? Prepara a mão, transmissão frotinha, agora e cópia. Mão, frotinha, guarda no 604. Chama agora a Recife, 251, alterna 1-3-3-2-5, Gol 1-8-8-5. 1-2-5-1-1-3-3-8-5, obrigado. Salvador, boa noite, Xena MP 310. Boa noite, 89. Boa noite, é o número 2 para copiar. Boa noite, chamada. 310, sobe 350. Saída Pouca, Vila. Saída Pouca, 350, Xena MP 310. saída Momo, transição Froti. Controle no 20.8, transponda 5560. Galeão 360, uniforme do Luno 0 Aerovia, decola da pista 10, saída da EL, leida após leida bridge, controle no 20.8, transponda 5561, né? São 3858, chama agora Recife 126.85, alterna 12545. Recife 126.85, alterna 12545, são 3858. Corona 6196. Siga o número 3. É, por acaso, a DNA, nosso plano foi passado a Papa Romeu Gosto do Hotel? Não sei informar, vou verificar como foi passada a DNA. Quanto ao novo plano, a confecção do novo plano, já foi verificada essa situação? Afirmativa, a empresa já entrou em contato com a CGNA para efetuar o plano. Para 235, a sua identificação desce para 2000, mantenha a via chegada bom, se ajuste no 022. Chama agora o Centro Recife no 2685. Recife no 2085, chama 6390. Bruxo 8 no controle. Curva à esquerda para interceptar 235 de Aracaju. Mantenha 235 de Aracaju, Bruxo 8. Voo no 3, Brasília, aprovado nível 360, via Zulu 17. Decola pistão no 0, perfil de saída arbórea, leva curva à direita, 5572, transponder 1208, controle Salvador. Sintonizado nível 360, upper Zulu 17, arbor elefa, decola com curva à direita, transponder 5572 e o controle 1208, voo no 6193. Voo no 6193, cotejamento correto para acionar, chame 1186. 1186, cara. Salve Salvador, boa noite. Voo no 604, chamou a torre para puxar acionamento e não teve sucesso. Voo no 604, troque 1895, por gentileza. 1895, 904, compra lá. Voo no 6193, 1895, por gentileza. Puxa, oito, quando mantém 90, civil estado terminado, chama agora Aracaju, 120, decimal 3. Grande Salvador, boa noite, voo na 076. 076, desce até o 50. 50, 076. E o 5972, voa na pro de pelo na escuta. Boa, piloto. Deve ser mais zero, a pro de P, mas escuta. Confirme. Autorizado, descer para 4.000 pés, no 022. Zul 4235, autorizado LS, reporte estabilizado. 889, posição 9 para o estacionamento. Receptacional estabilizado, 4235. Zero quatro, sobe 370, saída Momo, vigilância. 235 chama a torre 118-95, 118-95. 18-95? Isso. Obrigado, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, 3305 transfere, cruzando 195-470. 3305 mantém a chegada da maré, desce até o nível 050. Temperou 50 na maré, 3305. Controle, boa noite, chegou 604 decolado. 604, sobe 370, saída da mão. 370 na mão, Mogão. Rio 5972. 5972 para 2000, pés autorizado LF, ajuste 1-0-2-2. Para 2000, autorizado LF, possibilidade de apurar a bula da presença? Vou na proa 185, 185 para interceptar LF. 185 para interceptar LF. Controle, ligou na 603. Rota 9907, na via Bonfi para 3000 pés, 1022. 2, confirmando. 60 para o 50. Voo 1076, vetor sequenciamento, esquerda na proa 030, limite localizador, desce para 3000, 1022. Esquerda, proa 030 para 3000, 1022, nessa proa pode interceptar? Aguarda. Controle de voo no 613. No 613. Perfil da Arbor. No 613, sobe 370. Na saída Arbor. Transponder 5521. No 613. Tá, 370 autorizado, 5521 transponder. Voo no 613. No 604, sobe restrito nível 270. Restrito 270, no 604. Gol 276 reassume na proa de Duna, desce para Lima. 1022 para 2000, 076. Autorizado no LS, Rio 5972. 5972, chama a torre 118-95. 1895, uma boa noite. Uma boa noite. Chama Recife no 2685, aperta no 2545. 2625, 2545.